começando o nosso primeiro podcast sem nome ainda. Estamos começando. Não pode falar isso porque é cópia. Então... Peraí. Vai guardar o vestido. Estamos começando esse bagulho aqui. Meu nome é Oswaldo Barros. Aqui do meu lado temos... É isso aí. Do meu lado temos... Luca Pivetel. Do meu outro lado temos... Sid Clay. Lá na frente temos... Vitor Padilha, na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vinho. Yeah, baby! Yeah! Oh. Que entrada, meu Deus! Que entrada! Sabe o que eu não entendo, velho? Porque o Oswaldo fala assim, parece que tá narrando o jogo, velho. Não sei, mas é legal, né? Essa maneira de falar que alegra seus corações pela manhã, né? Vamos falar sobre o nosso primeiro trailer de hoje, que é o Daybreakers. Vocês viram, né? Fizeram um dever de casa. Eu vi, achei legal, velho. É uma história interessante. Foi da mermice. É legal, legal. Nossa! Olha os comentários do maluco, velho. Padilha, por favor, nos conte a história aí do Daybreakers. É assim, conta a história de um futuro não tão distante, que conta uns vampiros que a raça humana praticamente está extinta. Aí veio os vampiros do mal lá e mataram tudinho. Aí, ou seja, ficou sobrando só vampiro. Só que começou a faltar sangue pros vampiros. Aí é, eles vão ter que procurar os humanos pra ter uma parada lá. E é isso aí. Olha a sinopse do garoto. Sinopse do... Sinopse. Não. Do garoto. E o pior, os humanos. Estamos precisando consertar muita coisa aqui nesse negócio. É o seguinte, galera, a história é de como os vampiros tivessem conseguido tomar o controle da nossa sociedade. Daí, eles que vivem no nosso lugar, eles que são entes que ligam, são entes que andam de carro, tentar se pá. E cada vez mais os humanos estão sendo extintos. E um vampiro lá percebeu, pô, essa porra tá errada aqui, maluco. E resolveu ajudar os humanos restantes que estão tentando resistir. É isso aí. O que vocês acharam no trailer? Ah, achei bem feito, velho. Achei legal. Meio ação, mas, né, sei lá. Não, mas me lembrou um pouco, sei lá, me lembrou um pouco, tipo, eu robô ou coisa assim, sendo que com vampiro, sabe como é que é? Buff, caça vampiros. Seriado xexalentão esse buff aí. Padilha, quais são os seus comentários sobre o trailer? Eu não comentei sobre o trailer, não vi o filme ainda, o parece ser legal, mas não sei, né, aí. Sei lá, eu achei ação demais, assim, aquela... Ah, sei lá, cara, eu não... Ah, achei legal. Achei legal porque fugiu um pouco aquela história de vampiro mordendo humano. É, né, depois do Crepúsculo. É, isso foi bom. Achei legal só por conta disso. Oswaldo, tô com medo agora desse vídeo. Como é que é? Tô com medo desse filme. Nossa, velho, fala sério. Tô brincando. Que seja. É imitação de... Half-Life. Não, é um remake. Resident Evil. Mas é um remake, meu irmão. O filme é de 1970 e cacetada, pô. Como é que... Deixa eu ter um negócio de Resident Evil. E no próximo trailer, a epidemia, né? Que em inglês fica The Crazies. Luquinha, meu querido, conta a história aí do The Crazies. É o seguinte, algum cara que eu não sei quem é, que parece que é um doido que tava dentro da prisão, vai começar uma merda no infecção, que até rimou. Ó, rapper. Ah, gostou, gostou, gostou? Quase rapper, quase um rapper. 15 bucks, little man, put that shit in my hand. If that money doesn't show, then you owe me, oh. Tá, que seja. É o seguinte, tem um mandando na prisão que ele simplesmente, não sei por que diabos ele faz isso, ele vai infectar a galera. Eu também não sei como o Bulhu fazer conseguir a merda daquele vírus pra infectar todo mundo na prisão. Tem uma vida da galinha. É, é, deve ter sido da galinha. E até o que eu sei, infecta todo mundo lá, todo mundo fica feliz. Yeah, baby! Yeah! É um remake de um filme lá dos anos 80. É, de Jorge Romero, velho, o grande criador do gênero dos zumbis aí. Bem famoso. Ah, claro. Todo mundo conhece. Não, ele é famoso, sim, cara. Ele é famoso, sim. Ah, claro. É. Padirinha, meu querido, impressões sobre o trailer. Ó, primeiro eu queria dizer... Ele é muito formal, né, velho? Nossa senhora. Eu queria fazer um minuto de silêncio porque morreu o grande gênio chamado José Saramago, que fez o filme... Na hora própria do negócio. A gente fala de filme de zumbi, o cara veio falar da morte de Saramago. Mano, o filme... O cara era quase zumbi também. Posso falar? Fala aí. Fez o filme de Sala Sobre a Cegueira, que eu achei uma bosta. Mas como todo mundo gosta, então tem muito silêncio aí. Ou seja, que seja, pode falar. É, Padilha, quais foram suas impressões? Ah, achei meio parecido com... Incendent Evil. Não, qualquer filme de zumbi. Não sei porquê, mas achei parecido com zumbi. De zumbi? Que seja, é legal, achei legal, cara, achei legal. Que louco, velho! Meu Deus! O que foi isso? Sabe qual é o nome do vírus desse coisa? Qual o nome? Influenza H5N1. Opa! Malditas galinhas! Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Pera aí, H1N1 é da galinha? Não, H1N1 é o do boi... Quer dizer... Porco. Do porco. E H5N1 é o da galinha, cara. Yeah. É, maluco. Podcast é cultura. Luquinha, meu querido, quais foram suas impressões? Acho que vai balar as covas do defunto, velho. Nossa senhora, José Saramago vai tremer na tumba. Deu uma reformation lá. Esse filme tem o troféu José Saramago. E agora vamos para o próximo trailer, né? Próximo é Hack. Não, vou, tô fora. Nem tô aqui, hein, velho. Rodrigo, tu vamos nos ajudar aí. Deixa aqui. Irmão, Hack é muito foda, velho. Mas Hack é foda, eu vi um. É muito foda. Irmão, Hack é muito foda, velho. Muito foda, velho. Primeiro, Hack, o 1, tipo, é uma história lá do repórter de televisão. Que eles ficam querendo documentar uns bombeiros aí em serviço durante a noite. Só que eles têm... E uma repórter acompanha eles, né? Isso? Uma equipe de repórteres. Certo. Repórteres. Aí eles têm que registrar... O objetivo deles é, tipo, registrar todos os momentos desses profissionais. E são por que esses bombeiros foram chamados aí pra essa casa aí? Calma, pô, calma. Ah, chegaremos lá! Aí, tipo, eles são chamados constantemente, pô. Tipo, às vezes é incêndio, às vezes tem que salvar alguém, entendeu? Certo. Ah, eles não estão ladeiramente, não, né? Não, pô, eles são chamados. Aí, tipo, aí, se eu não me engano, a primeira que eles vão, eles têm que resgatar uma idosa que se trancou no apartamento, foi trancada no apartamento. Eu não lembro direito não, mas eu lembro que no filme não disse porque ela tinha se trancado, porque ela se trancou. E E durante esse... quando eles vão lá destrancar ela, tipo, acontece lá um negócio bem, sei lá, bem troncho, aparece um bicho feio lá, tá ligado? E aí a história do filme, eles se prendem no, na casa, né? É. REC 2, Possuídos. E o interessante desse filme é que ele é... ele foi feito originalmente por espanhóis, o primeiro. E um mês depois, sei lá, uns 6 meses depois do filme lançar, eles fizeram um remake americano, tipo, quarentena. É super criativos os caras, que nem devem ter feito muito dinheiro com isso, né? E agora tá lançando o REC 2, Possuídos, que é a continuação direta do primeiro. Parece que é os caras invadindo a casinha lá. Rodrigo, meu querido, você foi o único que assistiu esse bagulho aqui. Por favor, o que é que você acha da continuação aí? Merece ou não merece? Não, acho que... nem sei. Acho que não vai gastar dinheiro, não vai perder dinheiro, não. A galera vê, tem gosto pra tudo. E, cara, o interessante que eu tava comentando no início é que esse filme foi feito por espanhóis. Ele parece, assim, ser feito por espanhóis. Não. É tosco. Não parece. Oh, here we go. The only thing faster is... light. Exactly. We'll see. Os Mercenários. Sylvester Stallone contrata os maiores tiozinhos da nossa antiga Sessão da Tarde pra fazer um novo filme que também é Sessão da Tarde. Ó que maravilha. Peraí. Eu não vi, o trailer, velho. Dá pra vocês mandarem aí. Oh, meu Deus. Desse jeito, não. Os Mercenários. O nosso amiguinho Sylvester Stallone traz mais uma vez todos os tiozinhos que fizeram os nossos filmes preferidos da Sessão da Tarde de ação. E agora tá de volta pro seu cinema com um filme de Sessão da Tarde também. Luca, primeiras impressões. Ah, velho. Achei o elenco muito foda. Tenso, muito bom. Cara, tá até o pai do Everybody Hates Chris ali, né? Padilha, o que é que tu achou? Achei legal, parece um filme de Sessão da Tarde que vai ser... é um Sessão da Tarde. É, Água com Açúcar. É, só que tem um problema, porque... caramba. Só que tem um problema, sabe por quê? Porque eu nunca assisti a Sessão da Tarde, porque eu estava de tarde, aí quando eu chegava... cara, já como é que você não assistia a Sessão da Tarde, velho? Porque eu estava de tarde, aí quando eu chegava do colégio, tava passando malhação. Ah, sabe o que eu acho, velho? Acho que, tipo, tem tudo pra dar errado. Ah, por quê, velho? Tu acha que ninguém vai ser um filme desse? Ah, velho, o único filme que eu vi na minha vida que deu certo foi com um elenco bom, tipo, só gênio, assim, foi Pulp Fiction, o resto foi um lixo. Tem tudo pra dar errado. Tem até Jet Li na porra do filme. Eu meio que compartilho da opinião tua, velho. Porque eu não sei, mas eu acho que nenhum dos nossos amigos, pelo menos, vai chegar e vai falar: ah, meu irmão, vamos ver um filme de tiroteio no cinema agora, tá ligado? Estilo Sessão da Tarde, sei lá. Ô, Rambo. Acho muito difícil, tá ligado? O elenco também tem Gisele Thier, né, velho? Que é uma brasileira que conseguiu fazer um papel louco aí no... nesse filme, velho. O filme também foi gravado no... nas favelas do Rio. Vocês lembram desse negócio? Passou em jornal e tudo aí. Ah, eu lembro, velho. E valeu o comentário, ela é muito cara, velho. Yeah, baby! Yeah! Pois é, procurem no Google agora, Gisele Thier. Agora como é que escreve se escreve essa merda? Boa sorte! Karate Kid! Voltando de novo, mais uma vez, não pra Sessão da Tarde, mas agora pras telas de cinema. De novo, quem disse que não foi pro tela de cinema, Bia? Ah, mas sei lá, cara. Faz tanto tempo que quebra a magia, assim, velho. Nasceu na Sessão da Tarde, desculpa aí. Tá legal. Luquinha, o que é que você acha aí deles fazerem uma continuação pra Karate Kid? Merece ou não? Meu irmão, merece, velho. Agora, porra, velho, estragaram com minha infância, velho. Avacalharam com minha infância, sério. Colocaram o filho do Will Smith ali pra ser o... O que é que aquele boy tem a ver? Daniel. O que aquele boy fez? Me fala. Pois é, né? O cara... Me fala, que ele vai fazer? Modo gueto ali, né, velho? Não, velho, não é isso não, também não. Não tenho nada contra. Agora, pô, velho, aquele boy é um boy magricelo. O Daniel LaRusso era grande, gigante, velho. Pois é, né, velho? Colocaram um molequinho de 11 anos pra fazer o papel do filme, velho. Ah, é o Mestre Miyagi, cacete. Toda vez que eu como miojo, eu lembro dele, velho. Mas agora, cara, quem tá no lugar do Mestre Miyagi é o Jack Chan. Ó! Oh. Não, o Jack Chan é um lixo, velho. Ah, cara, não fala isso. Jack Chan é top pra caramba. Não, claro. Sempre foi, cara. Jack Chan? Jack Chan é mestre, velho. Da nossa não, mas se fosse o Jet Li, não. Mas quem é? Jet Li tá lá no, nos mercenários pra meter bala. Aqui o Jack Chan realmente. Tá ensinando karatê. É verdade, velho. Tá bom, vamos fechar, né? Vamos fechar agora. Estamos fechando. Considerações finais, o que é que você fala aí? Comentários finais, Padilha. Gostei, foi bom. Nossa, foi bom pra você? Foi. Eu acho que foi muito curto. A gente podia ter explorado mais alguns assuntos, mas tudo bem. É o primeiro. A gente chega lá, o primeiro de muitos. Vamos encher o saco de vocês aí. Ó, outra coisa. Eu estou falando assim, eu não sou gay, ó. What kind of bullshit fucking play was that? Será que ele é gay ou não é? Vamos descobrir isso no próximo episódio. Deixa eu ver aqui. Um segundo. Ei, porra, sabe de que filme a gente poderia falar, cara? Ah, fala. Dos filmes de putaria, porra. Ah, eu sabia que era conhecido. Eu sabia, velho.